sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. O meu nome é Alexandre Pinto e começamos com os Kruangbin, que têm disco novo. Já os ouvimos aqui há alguns meses. São um grupo muito particular, digamos assim, no panorama da música moderna. E embora o que façam não seja uma coisa terrivelmente original, é interessante e ouve-se bem. O disco chama-se Hasta el Cielo e eles vão passar em breve pelo Vodafone Paredes de Coura, mas que vai ser a sua estreia em Portugal. No que toca às estreias em Portugal, os Black Midi também vão passar pelo Vodafone Paredes de Coura. Não é uma estreia, mas há várias emissões que ando a falar deles e tinha passado completamente que eles também estarão por lá. E além disso, como também já disse aqui, passaram, e aí sim, uma estreia nacional, julgo eu, pelo Mucho Flow do ano passado, ao qual eu devia ter ido, e não fui. Bom, para hoje as coisas estavam a parecer muito mal até algumas horas atrás, entretanto surgiu aqui um alinhamento bastante razoável e vamos seguir por aí, não numa toada diferente ou muito diferente desta que acabamos de ouvir, porque vamos ficar com Erika de Cazier, ou Erika de Cazier, ou Erika de Cazier, seja como for, ela é dinamarquesa e escreve-se com K, o Erika, o Cazier é com C. O disco é de 2019 e é uma das boas surpresas que levamos deste ano. Chama-se Essentials e, apesar de tudo, é o seu primeiro trabalho, pelo menos o primeiro disco de estúdio. Passou há pouco tempo por Portugal, abriu os concertos de Toro e Moa, e vamos ouvir uma ou duas canções dela. São todas muito engraçadas. Ficamos com Puppy Love, será a primeira, e com Erika de Cazier. E é isto. Sejam bem-vindos uma vez mais. Vou estar por aqui até à 1 da manhã. Ficaria mais se pudesse. É uma pena. Mas vamos ver se avançamos com isto, que há muita coisa para ouvir. Até já. mine. You can call it puppy love, 'cause you know real love is just as naive. You're so sweet, put your butterflies around me. And you can call it puppy love, 'cause you know real love is just as naive. You're so sweet. Ficamos com uma incrível canção de Erika de Kazir. Devia mesmo perceber como se diz o nome desta menina. E todo o disco é muito, muito confortável de se ouvir. São músicas que poderíamos encaixar junto de qualquer cantautor semi-erótico. E tudo aqui funciona bastante bem. Curiosamente, uma das primeiras descrições que li da sua música trazia o termo de G-Funk, que, enfim, saberão, é um dos termos associados ao hip-hop dos anos 90, em que havia aqueles baixos que em inglês se diriam thick e em português contentar-nos-emos com algo como grossos. Mas sim, e tudo isso também está presente neste disco. Ora, um dos primeiros nomes que vem à cabeça como possíveis influências ou pontos de partida para uma música tão assumidamente, enfim, carinhosa e honesta em relação a temas do amor é Sade, ou Shade, e o disco é de 1984, o que vamos ouvir. Chama-se Time and Life, é o que tem um dos seus grandes êxitos e subjetivamente conhecido, Smooth Operator. A ver se... Felizmente consegui acertar mesmo na parte relevante. Não tão bem para chegar ao refrão. Ainda demorará um pouco. Planeado passar por uma música de Shadeado, mas se calhar não vai acontecer. Ficamos com mais uma de Erika. É de facto uma canção muito reconhecível. Ficamos com mais uma de Erika de Kazir, depois talvez passemos de facto à Shade, mas com isto já foi um quarto de emissão. Portanto, há que andar um pouco mais depressa. Vamos para Photo of You. E acho que uma das coisas mais interessantes deste disco é também o seu sentido, não quero dizer lúdico, mas parece que a Erika não se leva demasiado a sério, e isso é bom. Uma característica que vemos, por exemplo, no Esquerdo Quero Bonito, e vamos chegar com o Photo of You, que não tem nada a ver com o Esquerdo Quero Bonito, tirando, lá está, nessa pequena particularidade. Até já. Thank you. I mean that. You act like there's no camera, I've seen it. And you could choose any background, I could take you there. Sit back and relax, we'll go on Sunday. By the sea, on a desert island, anywhere. We could swim together, baby, in our underwear. Midnight stroll, I'll take a few of you by the shore. Ready? 1, 2, 3, 4. Let me take a photo of you. Keep it forever, you know you look so good. Can't get enough of you. Smile, smile. Let me take a photo of you. Keep it forever, you know you look so good. Can't get enough of you. Smile. So if you're cool with it, then I'ma take a few. Gonna show all of my friends, they gonna love it too. What you saying, you feel like an object? No. You should take it as a compliment. I love you, boo. You're so sexy, you're so appealing. I like the way you move your body to the rhythm. I can't control myself, it's just my nature. So please, just smile. Com isto deixamos o disco de Erika de Kazir, chama-se Essentials, e vamos necessariamente para outro sítio. Vamos avançar a música de Shade. Não era suposto que isto acontecesse, mas já que aconteceu, ficamos também por aqui. Foi uma semana em que recordamos o primeiro disco de... Aliás, o terceiro disco de Solange, mas o primeiro desde que ela renasceu para se tornar mais relevante. E vamos ouvir Mad em colaboração com Lil Wayne, recordando A Seat at the Table. Cause I just said still owe me bucks. So I got the right to get bucked. But I try not to let it build up. I'm too high, I'm too bad or too much. So I let it go, let it go, let it go. I ran into this girl, she said, why you always blaming? Why you can't just face it? Why you always gotta be so mad? With this mass account that didn't wear a cap and gown. Are you mad cause the judge ain't give me more time? And when I tipped the suicide, I didn't die. I remember how mad I was on that day. Man, you gotta let it go before I get up in the way. Let it go, let it go. I ran into this girl, she said, why you always mas já não estava a contar que isto acontecesse, de passar pelo disco de Solange, porque na verdade, enfim, se estivesse a tentar cingir uma coisas, não quero dizer relevantes, mas coisas que estejam a sair agora, não teríamos passado por este disco. Mas cada vez mais me convenço que Solange vai ser recordada com muito mais carinho do que a sua irmã, e apenas com estes dois discos que lançou, está a construir os alicerces, que são bem mais do que alicerces, são já coisas bastante compostas, das quais se pode orgulhar, e podemos considerá-la já bem junto dos maiores da música pop contemporânea. Ora, um dos nomes que... ia fazer aqui o meu ponto enorme, não me tivesse lembrado que sobre Erika de Kazir, enfim, a produção do disco é toda ela impressionante. Fui tentar ler sobre se haveria alguma ligação assinalável Erika de Kazir com alguém, mas não me pareceu encontrar nada de especial. Parece-me que o disco foi produzido por um músico dinamarquês que está mais ligado à música eletrónica, e portanto este é, até ver, um fenómeno bastante curioso, não estando ligado assim a nada que pudesse indicar, enfim, alguma família discográfica por trás ou coisa do género. Passando para aquela fantástica ponte que eu tive, fiz o obsequio de autodestruir, estaria a fazer a ponte para Kieran J. Callinan, que já ouvimos aqui talvez o ano passado, a propósito do seu disco Bravado, que foi do ano passado, ou talvez de há dois anos atrás. E Kieran J. Callinan é uma das personagens mais curiosas e extravagantes da música contemporânea. Em breve estará uma passagem para Portugal, e vai ser algo de absolutamente extraordinário. Ele é um músico, compõe várias coisas, acabou de lançar um novo disco, que é quase todo ele, tirando apenas uma faixa, reinterpretações de músicas de outras pessoas. Há esta belíssima The Hole of the Moon, que é amplamente conhecida, evidentemente. Mas ele não se cinge a ser um músico, e toda a sua persona artística é extremamente provocadora. Teve agora um muito infeliz incidente em que acabou por mostrar o seu pênis, talvez entusiasmado com a situação, mas a coisa não correu muito bem, foi cancelado de alguns festivais. Mas ele gosta de ser provocador, e está num ponto muito, muito peculiar. É um músico que durante algum tempo, pelo menos no início da sua carreira, defendia serrimamente a sua feminilidade, e enfim, e por isso está numa zona muito sensível, onde qualquer abuso poderá ser considerado de mau gosto, além de apenas excentricidade, e acho que isso vai ser um problema ao longo de toda a sua carreira. A sua música é interessante, embora neste disco eu não tenha perdido tempo suficiente com este disco para poder opinar a fundo sobre isso. Mas sugiro que ouçamos Signed Curtain, que é uma reinterpretação de uma música original de Robert Wyatt, ainda que não em nome próprio, estava sob o nome de um dos seus muitos projetos, e já vos direi qual é. E chama-se Signed Curtain, em que, enfim, Kieran J. Callinan adota uma canção que faz um ótimo panda com a sua atitude artística em geral. Ficamos com Signed Curtain. Estamos no novo disco de Kieran J. Callinan, chama-se Return to Center. Espero que gostem, até já. It doesn't hurt, it only means that I've lost faith in this song. Cause it won't help me reach you. Pronto, não sendo esta uma canção original de Karen J. Callinan, ele fez uma espécie de curadoria a várias canções que escolheu reinterpretar neste seu último disco, Return to Center, que é tirando num pequeno ensaio que se chama precisamente Return to Center, num disco de apenas reinterpretações de outras canções. A primeira é Life is Life, que é muito conhecida também, e depois o resto dos trabalhos, pelo menos para mim, são algo obscuros. Há uma canção dos Public Image Limited, espero não me ter enganado, porque são de resto um grupo de referência, e é na qual ele toma alguma liberdade criativa, mais do que habitual neste disco, para, através desta canção, comentar também a sua própria situação. A mim parece-me que ele não vem de todo de um sítio mau, não quer ser uma presença desagradável no mundo da música, mas ele tem, de facto, uma presença que não é fácil. Não é fácil, imagino, para toda a gente tolerar uma presença como a de Karen J. Callinan, e isso vai-lhe trazer imensos problemas. Poderíamos ficar com um pouco da Rise, a tal reinterpretação dos Public Image Limited, e ficamos com isso. De resto, esta Signed Curtain vem do projeto Matching Mole, do tal de Robert Wyatt, a original é de 1972. Ficamos com Rise, talvez não ouçamos toda, e vamos para outros sítios. Há aqui uma série de discos que não ouvi, mas estou muito curioso para ouvir e quero fazê-lo com vocês. Até já. An era of judgment, a Sydney court's been told. That's what prompted a Sydney musician to flash himself on the ARIA's red carpet. While Kieran Callinan has a reputation for being provocative, he claims the stunt wasn't meant to shock, but it did, and now he's been ordered to rein in his bad behaviour. There is no arguing that Kieran Callinan is a showman. Kieran, how are you feeling? The musician usually likes to wear less clothing than he had on today. And it was his dare-to-bear attitude that got him into trouble on the red carpet at the ARIA's in November. It was an error of judgment. He did it in a jovial mood. He didn't do it to offend anybody, his lawyer said. I could be wrong. I could be right. But it was offensive, and he was charged with willful and obscene exposure. I could be wrong. I could be right. I could be wrong, I could be right. I could be black, I could be white. I could be right, I could be wrong. I could be white, I could be black. The time has come, your second skin. The costs are high, the gains so low. Walk through the valley. The written word is a lie. Suggestion you are, the court will reject. I could be wrong. The court heard he was egged on by the paparazzi to flash himself as he walked along the red carpet. Lucky for Callanan, the charges were dismissed, but he was told to behave himself for the next 12 months. Portanto, acho que dá para entender mais ou menos qual é o teor da canção. Ele junta vários excertos das notícias. Eu não ouvi o original e eu creio que também tem algumas referências. Assuntos bem mais sérios do que alguém ter mostrado o seu pênis e estar bastante triste em relação a isso. Mas isto também faz parte da atitude de Karen J. Callanan e é isto que o torna também tão especial. É uma figura estranha, mas muito interessante e enfim, recomendo. Ele tem um dito muito, muito curioso que foi, enfim, ele foi há pouco tempo removido de um festival porque um artista transgénero se insurgiu publicamente e junto da organização do festival para que o removessem. Ele não se sentia à vontade com a presença dele. Ele próprio assumiu e percebeu a situação. Esteve até numa resposta bastante digna, mas quando em entrevistas lhe mencionam essa sua aptidão para arranjar sarilhos mediáticos, ele diz que, pelo menos os cowboys, nunca se queixaram de que ele tivesse apropriado a sua imagem e de facto, há uma canção que ele tem com Alex Cameron, cujo videoclipe está no YouTube e é do tal disco Bravado. E o videoclipe é bestial e a canção é ótima também. E isso é curioso, essa não interferência dos cowboys na sua imagem masculinizada. E é isto, ficamos com Rise, um pouco de Rise, quase toda a Rise, de Karen J. Callanan. E agora sim, vamos para outros sítios. Começamos por uma passagem inédita, acho eu, porque embora seja uma editora relevante e que tem trabalhos interessantes, eu fui perdendo o fio à meada, acho que nunca apanhei o comboio da Príncipe Discos e, enfim, não posso fingir que me sinto à vontade no catálogo deles, porque não é verdade, mas chegou há pouco tempo um disco de um músico que penso que se terá associado agora, ou pelo menos a lançar o seu disco de estreia público, embora ele já trabalhe com música há bastante tempo. Falo de Puto Tito, que pelos vistos faz aqui uma coletânea de alguns trabalhos que já fez ao longo dos anos. Ele tem agora 19 anos, penso eu, mas tudo isto foi, ou quase tudo isto foi feito à medida que ele foi crescendo e maturando como artista. Portanto, enfim, se calhar ficamos com uma cançãozita e podem ouvir o disco no Bandcamp da Príncipe Discos e, enfim, tendo tempo podem emergir em todo o catálogo desta belíssima editora. E vamos ouvir Batata Frita nesta escolha. Até já. Não dá, eu papado, cantão dá, eu papado, cantão dá, eu papado, cantão dá, eu papado, cantão do tiro. Puto tiro, puto tiro, puto tiro, todas, eu te papado, cantão tá, eu te papado, cantão tá, eu te papado, cantão tá. Yeah. Eu, papado, cantão, tá, eu, Esta batata frita de Puto Tito, Carregando a Vida Atrás das Costas, é o nome do disco, tem 20 faixas e pode ser ouvido a partir do Bandcamp da Príncipe Discos, que é precisamente onde nós estamos neste momento. Ora, depois disto, desta breve passagem, vamos para algo radicalmente diferente e há alguns trabalhos, curiosamente. Esta vai ser a primeira canção, além de Solange, que sai de 2019. Portanto, felizmente, já me sentia mal de estar tão inserido na contemporaneidade. E vamos ouvir a música de Anthony Moore, que nem a propósito integrava os Slap Happy. Na verdade, não sei se eles continuam em atividade, mas suponho que não. E lançou em 1971 um disco que tem o nome Pieces from the Cloudland Ballroom, e é algo que se prende com a linguagem minimal, coisas que associaríamos, por exemplo, a Steve Reich ou a Terry Riley, da repetição, do minimalismo, e ouve-se bem, é um trabalho interessante, e esta música em particular, de um disco que tem apenas 3, acho que escolhi a mais curta, que tem 7 minutos, não sei se a vamos ouvir toda, mas chama-se ABCD Goldfish, e aconteceu quando ouvi isto pela primeira vez de rapidamente se terem passado estes 7 minutos. Portanto, se o mesmo acontecer com vocês, será bom sinal. Pode acontecer de eu ter interrompido a música um pouco mais cedo para ouvirmos outras coisas que aqui temos. ABCD Goldfish, de Anthony Moore, o disco chama-se Pieces from the Cloudland Ballroom. Até já. Ah, que burrada. Desculpem, estava a navegar pela música que tinha aqui no computador e selecionei sem querer uma canção de um projeto cujo nome nem sequer é pronunciável porque são dois emojis, mas é uma colaboração entre o Tim Blunt e Johan Robertson. Peço imensa desculpa por isto. Entretanto, também me apercebi que durante toda a emissão a música estava completamente descalibrada, portanto os agudos estavam nulos e os médios também, portanto só ouvíamos o baixo, algo deste género. Nesta canção em particular não se nota a diferença. Portanto, sinto que tudo isto foi um fiasco e não sei como me desculpar. E depois mais isto. Ora, peço imensa desculpa. Estou muito cansado, costuma correr melhor. Mas também faltava pouco, cerca de 1-2 minutos para terminar a música de Anthony Moore, que, como disse, integrava os Slap Happy e o disco de 1971. Ora, vamos passar ainda por um projeto de um artista que eu não conheço, Gedalia Tazarts, e parece-me que não conheço, mas deveria urgentemente passar a conhecer. Parece-me que tem tudo para que eu goste e aprecie, e vocês também, à partida. Mas é um disco que tem 18 faixas e, como tal, vou escolher uma ou duas aleatoriamente e com isso vamos ficar. Despedimos-nos de Dean Blunt. Uma vez mais peço desculpa. Mas é isto. Conheço gente que adoraria este momento. Ouvintes da Mosca que adorariam este momento. Mas para a horde de ouvintes da Rádio Lisboa que veio aqui parar por engano, isto costuma ser melhor. A ver, vamos. Bom, ficamos com a Gedalia Tazarts, o disco chama-se Tazarts Transports. E hoje é dia 13, portanto ficamos com a faixa número 13. E como eu quero tirar um 10 nos exames, ficamos também com a faixa número 10. No mínimo, um 10. 13 e 10. Até já. Está aqui ali. Vai ter um daí que nem morei. Então, é que eu vou ter um أبنين وجيام تم القرنين يعوبين موانا إليام الوقيام نيام دبوكين ينام تم المولي موانا تموجي كتب عيلي خليني أما جيام وزار أما جيام زم العيد أنزم العي كتم تعيد أنزم تعيد موج مات معايد موجوشا زنجلا عتي تونا نسم تاب توجين دكا ودين دزن دعيلا زملك مدين دعوذام دعالين جوازن دقالين من وحايد بغازن دولين بوشان دكاية سموتا دايتا سغلين امسن خينا ننس ملعي ايا يو كاما اشتا سيناتون امتا تكود امتوتي امسن مسن ملعيدين جوكا تامسن ويادا Ich hab da kunne da bunde heize dolle raude. Eu avisei que seria algo curioso. Ficamos agora com Tazarts Transport 10. 10. Disse. Porque Gedalia Tazarts é francês. Nasceu em 1947 na Île-de-France. Île-de-France, Paris, Île-de-France. E tem uma série de trabalhos, uma carreira com já muitos anos. Estava a ver aqui em alguma colaboração que pudesse ter feito, se conhecemos alguma coisa, mas nem por isso. Portanto, vamos seguir com Tazarts Transport. Disse. We'll be right back. Ouvimos Tazart Transport Disse, do disco Tazart Transport, de Gedalia Tazart, e será alguém a quem voltaremos em breve, suponho. Ora, como tenho apenas mais um minuto e meio de emissão, resta-me despedir, agradecer a vossa companhia ao longo desta última hora. Ainda assim, apesar do cansaço e apesar dos, enfim, das coisas que correm mal, continua a ser o ponto alto da minha semana e tenho que vos agradecer por isso também. De resto, meu nome é Alexandre Pinto, estiveram a ouvir A Mosca, relembro que temos o blog em ucoprófago.wordpress.com e ainda o Facebook em facebook.com/... e o Patreon em patreon.com/amosca. Ora, um minuto apenas, vamos ficar, quem nos ouve na Rádio Lisboa, com o início, quem me ouve em podcast poderão degustar toda a canção. É ali, ainda deste disco, em que Gedalia Tazart canta, salvo erro, ou pelo menos canta a sua filha, e ele acompanhará o piano. E assim me despeço, um enorme obrigado uma vez mais, e eu volto para a semana, conto eu também em direto, não vejo porque não, e a partir de em breve, está quase, isto volta tudo ao normal. Ficamos com os primeiros acordes de Eli, para quem ouve em direto, para quem ouve em podcast, não se preocupem com isto. Um enorme abraço, até já.